recebeu amor e a luz. Eu creio sim, já creio sim, Jesus morreu por mim. Pelo sangue seu que ele verteu, libertado.